Olá, seres humanos, eu sou o Master Atsok e esse é o primeiro Analisando Animes em Áudio. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o anime Death Parade. Death Parade é um anime que foi feito pela Madhouse. Para quem não conhece, a Madhouse é uma empresa que faz animes muito bonitos, visualmente todos os animes elas são muito bonitos. Se você nunca ouviu falar, já deve pelo menos ter assistido ou deve saber de um anime deles em especial, que é o Death Note, que fez muito sucesso, acho que talvez seja o principal deles. E Death Parade não foge dessa qualidade, pelo menos visualmente. Já visualmente você já bate o olho, já vê, pô, esse anime é lindo. Death Parade foi lançado em janeiro de 2015, então é bem recente e tem 12 episódios. Eu vou estar fazendo uma análise sobre ele, mas uma análise superficial, uma análise em geral, por causa que Death Parade é um anime que lida muito com teorias, com comparações e contextualizações. Eu não vou falar sobre isso, eu não vou ficar entrando na parte sobre o que significa isso, o que significa exatamente isso. Algumas coisas eu vou falar sim, mas não vou ficar falando tudo, não vai ser uma contextualização, senão eu vou ficar dias e dias e dias falando aqui sobre. E bom, quero fazer uma análise bem simples, uma análise mais geral sobre o anime em si, pegar mais os aspectos visuais, vamos falar um pouco sobre isso, a parte visual, sobre o roteiro em si, sobre os personagens e etc. Eu espero que vocês gostem e roda a vinheta. Bom, Death Parade, eu acho que num primeiro momento, quando você olha, como eu já disse, vou repetir de novo, ele é muito bonito. Isso já fica logo de cara assim, já surpreende muito. Porque ele destoa dos outros animes, porque os outros animes têm um padrão de designer. O Death Parade, você vê que teve um trabalho todo especial com ele, com as cores, com o CG em si. Ele usa CG, mas é de um modo muito fluido, sabe? Com animação, com toda aquela coisa bonita. Os cenários são muito bonitos, apesar de cenários serem, entre aspas, os mesmos, né? No caso, o bar principal, ele sempre tá se alterando e se mostrando de um modo novo. Então, essa é a primeira impressão que eu já tive. Eu falei, puta, esse anime, ele é lindo. O outro ponto, já no primeiro momento você acha interessante, é que ele lida muito com perguntas. Então, os primeiros momentos do anime, os primeiros episódios, ele é feito mais para criar perguntas do que responder elas. Ele vai criando perguntas e aos poucos ele vai respondendo. Então, o plot principal, a sinopse principal é a seguinte: duas pessoas morrem ao mesmo tempo. Quando essas duas pessoas morrem ao mesmo tempo, elas vão para um lugar. Esse lugar é um bar. Então, elas saem do elevador, o elevador se abre e elas acabam se encontrando ali naquele bar sem nenhuma memória sobre quem são, o que aconteceu. Então elas estão ali bastante confusas. Só que para orientar elas está ali um barman. No caso, a gente acompanha o Tessin. O Tessin, ele de certo modo, ele é bem robótico. Você vê o jeito que ele fala, tudo tem o mesmo tom. E as pessoas, quando elas encontram esse barman, elas fazem a pergunta principal: o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo? E ele propõe para elas um jogo. Não é o mesmo jogo para todas as pessoas, é um jogo aleatório. Então ele gira uma roleta ou tem um quebra-cabeça lá que é aleatório e surge lá o jogo. E essas duas pessoas que estão completamente confusas, não sabem por que estão ali, elas têm que jogar esse jogo. A maioria delas concorda em jogar o jogo ou elas são obrigadas. Ou seja, você não tem opção, ou você joga o jogo ou você joga. Aí elas pensam, não tenho nada a perder. Então o jogo inicia-se casualmente. Sou eu contra essa pessoa estranha. Só que conforme essas pessoas elas vão jogando esses jogos, que muitas vezes são jogos bem mórbidos. Então tem um jogo, por exemplo, jogo de dardo. A mira que a pessoa acerta o dardo é uma mira em que tem partes do corpo. Então cada parte do corpo que tem ali vale um ponto. E quando essa pessoa joga esse dardo e acerta essa parte do corpo, atinge a outra pessoa. Então, a vibe dos jogos são bem assim, são mais ou menos assim. Esse é o estilo dos jogos bem mórbidos. E aí, conforme eles vão jogando os jogos e um vai machucando o outro, mais ou menos, eles vão retomando as memórias. E aí, conforme as memórias vão voltando, eles chegam à conclusão que eles estão mortos. Então, esse é o ponto principal de Death Parade, a morte. Então, basicamente, o The Sim, ele não é um barman, lógico. Barman é um juiz, ele tá ali pra julgar as pessoas. Só que, porém, no primeiro momento, quando vem à sua cabeça que você está morto e você tá jogando um jogo, que você pensa, puta, esse é o pós-morte, esse é o desafio pra ir pro céu ou pro inferno. Se eu ganhar, eu vou pro céu. Se eu perder, eu vou pro inferno. Então, muitas vezes, o próprio The Sim, ele incentiva isso. Algumas vezes ele mente. Mas por que que ele mente e faz as pessoas acreditarem nisso? Que se elas ganharem, elas vão pro céu, e se elas perderem, elas vão pro inferno. Porque ele tá ali pra julgar. Então, quando as pessoas acreditam nisso, elas começam a mostrar a verdadeira face delas. Então, tem um cara lá, o cara faz de tudo pra ganhar. Ele, inclusive, sabota o próprio amigo dele, sei lá, tá ali junto com ele. Sabota um desconhecido que ele nem sabe quem é. Simplesmente pra ele poder ir pro céu. O The Sim analisa tudo isso, essas atitudes, e ele julga as pessoas. E aí ele manda elas de acordo com o que fizeram. Só que Death Parade, ele não é um anime ocidental. Ele é uma obra oriental. Então, o ponto principal que ele lida ali também não é o cristianismo, não é aquela coisa do céu e do inferno. Algumas pessoas, o The Sim, ele próprio diz, pode-se dizer que é isso. Até porque não tem uma definição exata, mas ele lida mais com o budismo. Então é reencarnação ou vazio. Ou você vai para a reencarnação, que é algo que todo mundo quer voltar a viver de novo, ou você vai para o vazio, onde não exatamente você vai sofrer, não tem aquela coisa do cristianismo, você vai ficar ardendo em labaredas de fogo. Não, não é isso. Mas o vazio não é algo bom, você vai ficar praticamente caindo no infinito e, consequentemente, sofrendo. Então, visto isto, a finalidade do jogo é mostrar a verdadeira face dos seres humanos. Ponto. Só que tem uma falha. Primeira coisa, os juízes, eles não são seres humanos. Isso é um fato. E por que que eles não são seres humanos? Porque se eles fossem seres humanos, eles criariam empatia. Provavelmente criariam uma empatia e o julgamento deles seriam afetados por sentimentos. E isso criaria um julgamento falho. Porém, eles são praticamente robôs, eles são marionetes de um deus. E como marionetes, como que eles vão poder julgar os seres humanos sem entender eles, sem saber o que eles são, sem viver como eles? Então, eles julgam basicamente as atitudes. Mas as atitudes estão fincadas em torno de contextos. E esses contextos acabam criando motivações. Então, por exemplo, para vocês entenderem melhor, o cara matou uma pessoa. Mas por que que ele matou essa pessoa? Ele matou pra proteger a irmã dele, porque ele necessitava, porque ele tava com fome, porque ele tinha que fazer determinada coisa. Entende? O The Sim, o juiz em geral, porque não existe só o The Sim como juiz, eles não consideram esse ponto. E isso que é a falha dos juízes. Mas ao mesmo tempo, se eles fossem seres humanos, eles também seriam falhos, porque eles teriam sentimentos, e esses sentimentos influenciariam. Então, considerando o budismo, os juízes de Death Parade, do bar, eles seriam como se fosse o karma. No budismo, o karma, ele meio que rege a sua vida. Então, dependendo, posso estar falando muita bosta, mas pelo que eu sei, o mínimo que eu sei sobre o budismo, o básico que eu sei, o karma, ele meio que rege a sua vida. Então, dependendo das suas atitudes, vai acontecer alguma coisa, causa e consequência. Mas isso acaba soando muito falho. Como eu já disse, você acaba criticando, você acaba julgando só atitudes. E atitudes não revelam verdadeiramente como é um ser. E a gente consegue perceber isso, esse ponto principal, de que os ceifadores da morte, né, os juízes da morte, eles são falhos no primeiro episódio, em que a mulher acaba mentindo para poder salvar o marido dela. E isso acaba soando plausível, porque eles não estão ali para poder julgar realmente a pessoa, julgar os pensamentos do ser humano. Mas aí, a Nona, que é uma personagem, no caso você tem Deus, que é o cara que é a cabeça de couve, E esse deus, eles têm mais ou menos os gerentes dele. A nona é como se fosse um gerente. Então, ela meio que gerencia os juízes. A nona, ao criar o The Sim, ela colocou nele uma espécie de, entre aspas, uma falha. Então, o The Sim, ele sente sentimentos. Ele é capaz de criar, talvez, uma empatia. E nisso, acaba surgindo outra personagem, que é a Shiyuki. A Shiyuki é uma menina, é um ser humano que ela tá ali, foi colocada ali pra meio que auxiliar o The Sim. Ela não se lembra nada do que aconteceu com ela, provavelmente ela morreu. E você não entende o que ela tá fazendo ali, mas aos poucos você percebe que isso faz parte de um plano da nona. Por quê? Porque ela percebe essa falha. Ela percebe que os juízes, eles não estão julgando 100% justamente. E ao mesmo tempo, ela sabe que um ser humano não é capaz de julgar outro ser humano pelo fato de que ele criaria uma empatia. Então, o que melhor do que um juiz, que uma marionete, que foi criada sem sentimentos e aprendeu sem sentimentos, ter sentimentos, entender os pensamentos. Então você tem ali o melhor dos dois mundos. O The Sim, ele é um meio termo. Só que ele precisa aprender a pensar como os seres humanos. E aí a Shiyuki começa a ensinar pra ele. Então você vê que todos os modos ela começa a criticar, começa a ensinar ele como a se mover, até mesmo como a andar, como a sorrir. Um fato interessante que você consegue perceber que o The Sim, ele é diferente desde o começo, é que os juízes, eles devem se esquecer de cada memória que eles perderam. No caso, as memórias são mandadas para eles, dos seres humanos que estão ali para ser julgados. Só que depois que acabou o julgamento, eles perdem as memórias e simplesmente esquecem das pessoas. The Sim, ele tem um hobby que no começo você vê que é estranho, mas você vem entendendo que ele é diferente. Ele tem manequins. Os manequins, ele veste os manequins. E se você vai percebendo ao longo dos episódios, os manequins estão vestidos como os personagens que ele julgou anteriormente. Então, de algum jeito, inconscientemente, ele consegue lembrar dessas pessoas. Então, o anime, ele acaba fazendo algumas perguntas, que nem o The Sim, ele afirma: para haver justiça, tem de haver mal para julgar. Você vê, existe o mal, julga aquilo. Só que aí entra essa questão: o que é mal? O que é mal pode ser muito relativo, de pessoa para pessoa. E se for para julgar simplesmente o que é mal, então é muito fácil sabotar esse julgamento. Então você percebe que Death Parade tem uma preocupação em colocar simbolismos ali que significam determinada coisa. Superficialmente, você vê aquela história, você entende aquela história, você entende as motivações dos personagens, você entende o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, se você pegar aquilo e pesquisar e colocar um embasamento, você vê que aquilo também aponta para direções maiores, não só como o budismo, como tantas outras coisas. Então você vê que ele lida muito com a filosofia e com as perguntas sobre o que é a vida e o que é a morte. Nós, seres humanos, existimos para que um dia possamos morrer, ou morremos só porque algum dia existimos? E tudo isso, esse ponto inicial, esses questionamentos, eles estão dentro dos secundários, dos coadjuvantes, que são as pessoas que aparecem ali e têm de ser julgadas. Mas ao mesmo tempo, eles começam a surgir nos juízes, nos personagens principais. Eles não sabem por que eles estão ali, eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, é legal acompanhar o anime porque você vê diversas vezes um embate de seres humanos uns contra os outros, e ao mesmo tempo você tem todo um plano de fundo deles, do que aconteceu, a história de como as pessoas, elas acabaram chegando ali. Então, acaba se entendendo que Death Parade é um anime sobre compreensão e pessoas incompreendidas, o que cria assim uma atmosfera em que é questionadora, novamente falando, sendo redundante, você tá questionando tudo aquilo junto com as pessoas, os próprios protagonistas se questionam o que tá acontecendo. Ao mesmo tempo, uma atmosfera eletrizante por causa dos jogos, e desesperadora, porque os personagens, eles, você não tem ideia do que pode acontecer, do que eles fizeram, do que eles passaram e de como eles vão agir no jogo. Então, conforme a história passa, The Sim vai se tornando mais humano, mas ele não deixa de ser um juiz, de ser uma marionete. E aí você percebe que cada episódio, cada história, você vê que tem os pecados capitais, sabe? Então, ao mesmo tempo que nós temos o The Sim, nós também temos outros personagens. Nós temos, lógico, a Nona, que, como eu já disse, é a gerente dali. Então, não diz certamente o que aconteceu com ela, mas ela, pra poder criar o The Sim desse jeito, ela provavelmente experimentou algum pouco de humanidade. Isso eu acredito que seja verdade, porque como que alguém que viveu numa caixa vai poder criar uma caixa aberta para a liberdade se ela nem sabe o que é a liberdade? Então é a mesma coisa, como que ela vai criar um juiz humano se ela não sabe o que é humanidade? Então provavelmente aconteceu alguma coisa que eu gostaria até que fosse mostrada na segunda temporada, que seria muito legal de ser abordada. Nós temos outro personagem interessante também, que é o Jinty. Que é o Ginty, eu não sei falar, mas eu vou falar Ginty. Mas que ele, diferente do The Sim, ele não está aberto a interpretações, ele não está aberto a questionamentos. Ele vive aquilo, pronto, e acabou. Ele é o que é, simples assim. Só que, inconscientemente, ele começa a se perguntar as coisas. Ele não tem a falha que o The Sim tem, mas isso começa a atingir ele. Então você tem o enredo da Mayu. Quem é a Mayu? Explicando por cima, sem dar spoiler. A Mayu é uma menina que era fã de um cara, que eu não lembro o nome agora. Esse cara, ele era um ídolo e tal, de K-pop ou algo do tipo, J-pop ou algo do tipo. E o cara era totalmente snob. E, lógico, no momento da morte da Mayu, quem ela encontra pra enfrentar no jogo? Esse cara. O Ginty, ele acaba preservando ela pra poder entender o que é um ser humano. Então ele fica encucado com a Shiyuki. Então ele tenta fazer a mesma coisa. E nisso você tem o enredo final, que agora o que eu vou falar é spoiler. Então se você não quer saber, não continue, pausa aí. Mas é o enredo final ali, em que ela é mandada pro inferno, no caso pro vazio, é um enredo bom. Sim, o Ginty, ele usou de boa fé. Ele entendeu os seres humanos. Essa que foi a diferença. Então isso acaba atingindo ele, mesmo ele que não tenha essa falha. Porque o que acontece? O ídolo adolescente, ele age mal com as meninas e tal, e logicamente ele vai pro vazio. Beleza. Ele preserva a Mayu pra poder entender um pouco sobre ela. E aí, depois que o ídolo dela morre, que era o motivo dela viver, e ele vai pra esse vazio, ela não tem mais sentido em continuar, em reencarnar. A vida dela não continuaria. Então, pra ela reencarnar, isso seria ruim. E essa que é a questão. Porque o karma, o budismo, ele tem muito disso, de ser relativo. Então, os juízes, eles acabam julgando muito preto no branco. Sabe, é isso e pronto. Agiu mal, pronto e acabou. Quando os seres humanos são seres muito complexos e não é tão simples assim. Então, ele acaba entendendo a Mayu, acaba entendendo o que aconteceu e ele julga ela bem. Muita gente assistiu, eu li comentários falando que, pô, não entendi o que aconteceu, o cara mó filha da mãe, falou com ela que não sei o que, acabou mandando ela para o vazio. Mas, na verdade, ele agiu bem pra ela, porque no final, a Mayu, ela foi pro vazio, onde estava o ídolo dela de J-pop. E as almas dos dois ficaram juntas eternamente no vazio. Isso foi algo até romântico. Então, eles, enfim, ficaram juntos. O Ginty, ele pensou nisso. E ele julgou sabiamente. Ele conseguiu usar as emoções, julgar as emoções da menina e, ao mesmo tempo, pô, ser um juiz. Então, ele acaba se tornando mais ou menos como o The Sim. Ele cria um pouco de empatia e você vê isso nas bonequinhas que ele tem. E ele cria uma boneca pra Mayu. Bom, pessoal, concluindo, Death Parade é um anime ótimo que eu recomendo que vocês assistam, porque ele é uma reflexão sobre o ser humano e o seu relacionamento com a morte. Mas, além disso, o diferencial dele é o que acontece depois. Então, ele não só simplesmente pega esse plot, que é um plot ótimo, uma ideia ótima de falar sobre o após a morte, como ele brinca com isso, brinca com os nossos conceitos humanos, brinca com no que ele acredita, no caso, como é um anime japonês, que é o budismo, e em cima disso tudo, ele cria algo novo, e algo muito bom, que tem toda uma ambientação em que a trilha sonora faz sentido, o roteiro, a ambientação, os personagens, as cores, o visual, tudo isso se junta e cria algo que ao mesmo tempo é muito alegre. Você vê, é muito bonito e ao mesmo tempo é muito sombrio e muito triste. E que no final acaba levando, acredite se quiser, esperança. Ao fim, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que foi passado, depois de tudo que vimos, a transformação que ocorreu, não vou dar spoilers, mas a transformação que ocorreu com o The Sim, ele olha pra Shiyuki e finalmente sorri. Ele não mais é um simples juiz, não é um robô, uma marionete, mas também ele não é um ser humano. Mas isso demonstra que ele finalmente vai julgar mais sabiamente e, digamos, justamente as próximas pessoas que vierem em seu bar. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/divisão42. Vejam as nossas outras análises em texto, nossas dissertações. Vou estar postando aí para vocês. Sigam a gente no Twitter. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram dessa análise. O que vocês acharam que deveria ter. Qual foi a impressão de vocês vendo esse anime? O que vocês acham que é esse anime? Vocês que não viram. E o que vocês pensaram sobre tudo isso que eu falei? Então é isso. E é o Psycho Guru.